temperatura, 24 graus. Nós seguimos aqui o programa Boca do Breto, agora são 7 horas e 42 minutos, 7h42, e para você que está chegando agora, nós somos a Rádio Estação Portão, aí no 1430. Rádio AM 1430, a minha, a sua, a nossa paixão. Na AM 1430, um espaço para a comunidade. A partir de agora, é sucesso, alegria, descontração, informações e, é claro, a sua participação. Está no ar. Parada Musical. Muito boa tarde, agora são 3 horas e 2 minutinhos e o Parada Musical começou já com tudo. Pede pro teu amigo, pro teu sobrinho, pro teu colega, pro teu parceiro, é conectar aqui a Rádio Estação Portão AM 1430. Temos um recadinho aqui da Segurança Pública. Logo em seguidinha já vou estar passando então para vocês. E esperando aquele recadinho no 3562-6161, também no 995-58-2324. Rádio AM 1430. Tá todo mundo mudando. Vem pra cá, você também.